Está começando mais um InfoCast, o seu podcast de temas variados. E hoje abordaremos um tema que envolve os alunos da Universidade Estácio de Sá, a avaliação de disciplinas online. No segundo semestre deste ano, as avaliações online da Estácio sofreram algumas alterações. Dentre outras coisas, agora os estudantes não precisarão realizar duas provas como de costume, bastando o aluno ser aprovado na primeira AV. Além disso, a distribuição de pontos também foi alterada. O que mais chama atenção nesta alteração é o fim da prova online feita em casa. Até o período passado, os estudantes tinham a liberdade de fazer a AV1 no conforto de sua residência. Silvana, na sua opinião, essa situação anterior causava um relativo acômodo nos alunos, né? Tendo em vista que eles não precisavam estudar tanto, já que a AV1 era feita em casa. Ele poderia, claro, dar aquela olhada na matéria de forma online. Pois é, Anderson, tenho que concordar com você. Realmente existe uma certa acomodação aí da parte dos alunos. Eu, por exemplo, posso falar por mim mesma, que peguei boa parte desse método de fazer a AV1 em casa e eu mesmo não estudava para AV1, porque em casa você tem mais um conforto, mais um tempo extra e, é claro, você tem ali a internet, o método de pesquisa do seu lado e que você pode consultar. E geralmente a nota da AV1 sempre era aquela nota boa, né? Que a gente já levava assim em consideração que ia passar. E é claro, é uma situação acômoda, né? Não tem outra palavra para usar. Porque a partir do momento que você está na sua casa e que você pode usar um Google, né? Que você pode consultar a matéria, é difícil resistir a essa tentação, né? É complicado pro aluno, ainda mais aqueles alunos que têm uma rotina de muito trabalho, pouco tempo, né? Pra estudar. Mas também, quem quer aprender, quem quer buscar o conhecimento, não vai se limitar a isso. Vai estudar, vai ler a matéria, mas de qualquer forma, acomodava um pouco sim os alunos. E Silvano, o que você achava desse método antigo? Você, né, além dessa parte da acomodação e tal, você acha que era interessante o aluno conseguir fixar, a distribuição de pontos era tranquila, dava pra passar na matéria de boa? Então, eu achava um método mais normal, né? Porque é igual o método que a gente trabalha aqui na presencial. Era a AV1, a AV2 e a AV3. Agora realmente houve essa mudança. Com a AV1 em casa, no acômodo da casa, o aluno realmente tinha uma facilidade. Ele já conseguia ter uma nota ali boa, uma nota garantida. E depois era só fazer a AV2 aqui no campus e que ele já passava na matéria online, que realmente é um pouco mais complicado de estudar. Porque a matéria online você tem que tirar seu tempo em casa, tem, né, que prestar mais atenção, porque o professor não está ali na sua frente, então é realmente mais complicado. E com esse método da AV1 em casa, realmente ele já garantia uma nota melhor para poder passar depois no semestre. Com essa alteração, os pontos serão distribuídos da seguinte maneira: haverá uma AV, valendo 9, e a participação nos fóruns da disciplina dará mais um ponto ao aluno. No CIA, o estudante também poderá fazer uma avaliação parcial, nos mesmos moldes do avaliando aprendizado, valendo 2 pontos, desde que a nota total do aluno não ultrapasse os 10 pontos limites. Além disso, o estudante poderá fazer uma AVS, e esta substituirá a nota da AV, caso seja maior. Bem, em teoria, o aluno terá uma possibilidade maior, né, de passar. Além da AV, tem a AVS, tem o fórum. Como você está vendo essa nova situação em relação à pontuação? Eu gostei muito do avaliando o aprendizado, porque ele dá uma oportunidade do aluno conseguir ir até 2 pontinhos, né, se caso o aluno conseguir 4, acima de 4 pontos na AV. E é aquilo, passou na AV, você já está livre daquela matéria. Então, você já passou na matéria. E a grande questão do avaliando aprendizado, né, é que, mesmo nas disciplinas presenciais, é sempre uma ajuda, né? Porque se você faz esses exercícios, muitas vezes, eles acabam caindo na prova. Então, já ajuda naturalmente até nas disciplinas presenciais. Na online, então, é ainda melhor. Sim, realmente é uma grande ajuda. Eu mesmo já fiz o avaliando aprendizado e na hora de vir fazer a prova que realmente tinha questões parecidas. Então, você acaba estudando para a prova. Essa questão da AVS, acho que a gente não pincelou tão bem. Você conseguiria explicar melhor o que é a AVS? A AVS seria se você não conseguiu os pontos necessários para AV, ou então você quer melhorar a sua nota, achou que a sua nota ficou baixa, você terá a oportunidade de fazer a AVS, que seria uma AV3. A AVS normalmente é uma AV3, é uma recuperação. Ou para você recuperar a sua nota, ou para você melhorar. Só que o grande diferencial é que dessa vez o aluno não precisará fazer uma AV1 e uma AV2. Você fez a AV1 e passou, pronto, tá liberado, já tá garantido, né, na matéria. Você fez a AV1 a AV e não gostou da nota, quer melhorar a nota, você tem pode fazer. Oportunidade da AVS. Você pode fazer a AVS e se a nota for pior, não vai te prejudicar. Você vai continuar com a maior nota. Então, né, mais uma vez, é uma ajuda pro aluno. Sim. Segundo Estácio, esta mudança foi feita pensando em uma melhor forma de absorção de conhecimento e aprendizado dos alunos. Mas e aí? O que será que os estudantes estão achando desta alteração? O Cláudio Márcio, estudante de Educação Física, deu sua opinião sobre o assunto. Bom, eu achei que sim, porque tira a pressão da AV1 do pessoal que vai fazer a AV1 presencial. Não tem que focar estudando para a AV2, então você pode melhorar, ter uma nota melhor no... na AV1 presencial, e na AV2 você já pode se dedicar já online, de repente você tira uma nota melhor na AV1, e também para a pessoa que trabalha também, é menos uma coisa para se preocupar, quem tem que fazer trabalho, essas coisas também, eu acho melhor, porque é menos, ocupa menos tempo, e é uma prova só, então se você passou e está sua nota ali, você não tem preocupação de fazer uma, duas provas, é uma prova só e acabou. Para mim, foi benéfico e foi melhor, e eu achei melhor assim. Outro estudante que também opinou sobre o assunto foi Caroline Pereira. Ela cursa Direito na Estácio. Eu não gostei do novo método de provas online da Estácio. Por quê? Para você fazer a AV1, você tem muito mais conteúdo para estudar. E você não consegue absorver as matérias como você conseguia no antigo método, porque antigamente a prova você estudava das aulas 1 a 5, ia fazer o V1, e depois você estudava da aula 6 a 10, né? Agora não, você tem que estudar as 10 aulas de uma vez só, então você não consegue absorver os conteúdos. E aí, Silvana, o Cláudio achou a mudança positiva, já a Carol não gostou tanto assim, e você, no geral, né, englobando tudo, o que você achou? Acredita que efetivamente melhorou? De certa forma, você teve que mudar a sua rotina para estudar para as provas? Realmente, teve aí duas opiniões. E eu vejo pelos dois lados. Realmente tem mais conteúdo para estudar? Óbvio. Porém, você fez uma prova, apenas uma prova. E se você estudar e conseguir passar, que não é difícil, realmente é melhor. Porque você vai conseguir se livrar mais rápido de matéria online. E uma prova só já basta, se você passou, ok. E uma grande questão que a gente também acabou não comentando é que sim, realmente, o número de matérias que você precisa estudar para a primeira prova aumentou, é lógico. Até porque a prova, né, vai englobar a matéria como um todo. Porém, o prazo para estudar também acabou aumentando, porque só agora, né, durante essa semana, a Estácio está abrindo, né, o período de agendamento de provas. E, ou seja, os alunos ganharam praticamente mais duas semanas e pouco. Até mais. Né, para estudar para a prova, para se preparar. Ou seja, por mais que você tenha mais conteúdo para estudar, você também ganhou mais tempo. E antes de encerrarmos esta edição do InfoCast, precisamos passar algumas dicas para você que vai fazer essa nova avaliação pela primeira vez, né? Assim como antes, é sempre importante você fazer um agendamento prévio, com algumas semanas de antecedência. Hoje, na data que estamos gravando esse podcast, dia 20 de outubro, a Estácio está liberando no CIA o agendamento da AV, da avaliação online. Então é importante que, o quanto antes você vá no CIA, faça o agendamento, procure a melhor data para você, né? Uma data tranquila, porque normalmente certos horários acabam rápido, porque os estudantes têm problema em relação a trabalhar, enfim, outros compromissos, então acabam pegando sempre os mesmos horários, os horários que eles costumam estar na Estácio. Então, se você quer garantir um bom horário, aproveite agora, que está no início, né? Está na abertura dos agendamentos, né? E marque o seu horário para a sua prova. É isso mesmo, Anderson. Outra dica muito importante é para o aluno não esquecer um documento com foto, porque senão não faz a prova. E também não esquecer dos 15 minutos de tolerância. Então, vamos chegar mais cedo, vamos chegar aqui, quem pega ônibus, pega um ônibus mais cedo, chega aqui com calma para fazer a sua prova, bem tranquilo. Pois é, pessoal, é sempre importante garantir o horário, né? Porque por causa de 15, 20 minutinhos, você pode acabar levando um zero na sua prova. E mais uma questão, né, que a gente pode acabar levantando também é sobre os fóruns. A importância de você fazer os fóruns, né? Ganhar aquele pontinho, um pontinho que seja, mas que pode fazer a diferença depois, né, na hora de fechar a sua nota para você ser aprovado na disciplina. Essa edição do InfoCast fica por aqui. Silvana, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Anderson. Até a próxima. Obrigado, pessoal, e até a próxima.